Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui na SPSR, e hoje começamos com Poppy Acroyd. Ele estudou piano clássico, mas junta ao instrumento de cordas eletrónica de Feathers e de Poppy Acroyd. Começamos com o tema-título, Feathers. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. É com regozijo que apresentamos aqui Somi, veio depois de Feathers, título de Poppy Cried, pertence a Taylor Dupree, um veterano nestas coisas da música instrumental e experimental, dono do selo 12K, nova-iorquino, também fotógrafo. Neste Somi, destaque para o piano elétrico, sintetizadores, às vezes guitarras e glockenspiels, música circular, como aqui ouvimos Fana, e seguimos com os russos Two Muchachos, a oferecerem-nos eletrónica subtil em Press Spring. Tema Tó. Thank you. Depois de Two Mochachos 3-6, o projeto de música ambiente e experimental de Dennis Huddleston vem do Reino Unido, passa algumas vezes por aqui, de Heather Spar. Rodou Dangerous Day e seguimos agora com música do francês Marc Oeuvry, alter ego de Eye of Time, pertence ao selo Dano Valley Records de Anti-Collapse. Duas para o último de Lawrence English. A ele se juntou o saxofonista Mats Gustafsson, dois membros dos Swans, a violoncelista Mary Rapp e o pianista Chris Abrahams, de Lawrence English, sublinhado para Cruel Optimism e Negative Drone, logo a seguir Sonambulist, temas longos, cheios de drones. Seguimos para a canadiana, ex-Anthony and the Johnsons, segue uma carreira em nome próprio, esteve no ano passado em Portugal a apresentar este Asperities, chama-se Julia Kent. Continuamos com The Leopard. altura de fecharmos esta sessão do Entranze, música de Sean McCann, ele que é um multi-instrumentista no disco Music for Private Ensemble. Tocou violino, viola, violoncelo, flauta, piano, entre outros instrumentos. Há faixas que têm mais de 100 camadas de instrumentos acumuladas, mas todas de uma forma harmoniosa, de Music for Private Ensemble. Rodou Our Days of Generosity Are Over e Arden. Dizer-vos que este programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Por lá, no sítio do programa, também os poemas de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Voltamos para a semana. Boa noite. Até à próxima.